Alexa, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot, via. Golpes 121, restante conforme rota. 360 nível, saída Arbor, Elefa, decola da 190 com curva. À direita, o código é 5570, controle 120. Azul 4118, correto, chama a troca, pushback, acionamento no 09. Chame Léo, frequência 120, décima 1. Eu chame o controle Ilhéus agora na frequência 120 décima 1, ok? Mantenha o mesmo código transponder. Tempo. Salvador, boa tarde, está 3192. Está 3192, Alfa, mantendo 2 Ilhéus. Alfa, mantendo 2 Ilhéus, está 3192. Frequência livre para o pouso. Terra, frequência papapá, papa Serra Brava. E esse, chama na fora do solo, comprou o farol na barra, papa Romeu, papa Serra Bruno 966, passa nível de voo 160, chama o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 265, obrigado, Bruno 966. 3 Quem chamou o controle? É o Papa Romeu, o nosso abraço. Decolou de Serra Índia com Índia, comprou de Serra de Alfa Lima. Está com 1 a bordo. Você tem a pé, o código é o 0165, o nosso abraço. Gente, ajuste na 096, está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0. Forme visual com local de pouso. Bravo. Salvador, Xeré 6327, solicito nível 200, não, correção 220. 220, submantém aguardando confirmação do centro. Só mantém aguardando confirmação, Xeré 6327. Controle Salvador, muito boa tarde, passarelo 2231 no transfer em voo Mari. Passarelo 2231, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha 060, ajuste 10016. Transfer 16, no ideal, desce para 060, passarelo 2231. Confirme, é o 3355? Não, oxa, né, 6355. O Xané 6355, pronto, copy. Afirma, Chico. O Xané 6355, autorizado Serra Bravo Golf Romeo, via peso Luno 0, Piraí, Umbade, peso Luno 44, restante conforme roda. Saída será Dael, Leda, Montepa, no 360. Código 5574, controle no 208, decola da 10 com curva direita. Autorizado Guarulhos, peso Luno 0, Piraí, Umbade, peso Luno 44, conforme. Decola na Luno 0, curva direita, na Dael, Leda Mótima. 5574, acena 208, controle. Oxané 6355, no 02, autorizado, chame táxi. Não, ainda não está pronto o puxinão, já. Confirmando, correto, chama pronto o pushback e acionamento. Chamará. Passamos Serra, Hotel Yankee, desça e mantenha 3.000 pés, ajuste 10 no meia, cancelada restrições em Itapa. É, Valeu, Brown, no 50 para o 060, passarelo 2231. Privado, desce até o 060, 2231. Autoriza, vou a Itap, 2231. Privado, Itap. Privado, Itap, 2231, obrigado. Frequência livre, não deixa cadáver. Xané 6327, passa nível 200, chame agora Recife, frequência 1251, alterne 133.95. 251, alterne 133.95, Xané 6327, bota Serra Hotel Yankee, para informação, está voando uma milha à esquerda do eixo da Star. Desça para 2000, ajuste 10 no meia, livre LS, que se reinforme localizador. Para a Yankee. Azul 2789, reduz a velocidade para 2209. 2209, 2987. 89. 4118, autorizado para o feedback acionamento, portão 09, chino táxi. O 2789, vetor para sequenciamento, mantenha a proa, limite ao localizador. Antena proa, limite o localizador, 2789. Afirmativo, desça e mantenha 3000 pés, 10 no meio, ajuste azul 2789. 3000 pés, 10 no meio, 3155 autorizado, chame o táxi no 02. Confirmando no 05. Do via chegada Mari, isso aí mantém o nível de voo 050. 050, o Gol no 620. Localizador, Serra da Yankee. Serra Hotel Yankee, passa a duna, complete final, e ele é 68, 118, 095. 1895 Yankee. Confirma o chamador aí para o Sierra da Yankee? Afirmativo, passou duna, está com a palestra do localizador. Tira a aproximação, custa 10, 120 graus, 5 nós, Sierra da Yankee. Yankee. O 2789 para o localizador, curva à esquerda, na proa 135, para estabilizado, desça 2000. Esquerda, 135 para localizador, descer para 2000, 2789. 4118 para o táxi com 122, 3 horas e 30, alternando Galeão. Galeão. 4118, autorizado o táxi até através do portão 62, aguardando para prosseguir. Táxi através do portão 62, do 419. A 3155, mantém a posição. O solo Ocean é 6355. Possível. Por gentileza, poderia chamar o operador de Singer? A gente está aguardando aqui alguns minutos, ele não apareceu ainda não. Gente, o Ocean 6355, mantém a posição, aguarde. Chamaremos o operador de fim. Tá bom tempo. Vai manter a posição no através do 62? 418, negativo, autorizado para seguir até o ponto de espera da 90 via Índia, torre no noite decimal 95, o ajuste do altímetro 90, 16. Também ajuste, está aqui até o ponto de espera da 90 via Índia, 418. Tem que baixar a secada e a capa vista, exposto. 6060. Chanel 6355, aguarde um minuto. Aguarde. Tudo 2789, passou duna, complete final ILS, foi 1895. 895, 89. Boa tarde, Paulo Salvador, Xanametrix 14, com a Tango para Petrolina. Confirme ao 6314 da Xanet? Firmo. Guarda só um minuto, 6314. Guarda. Está 3-1. Está 3-1. Xanet 6355, autorizado 02, chame táxi. Autorizado, reportará para o táxi 63. Até o 060. NAP 060. É o Yankee, é o Zulu 0, direito no 21, decimal 9. Ok, confirme Pátio. Pátio 13, operação X-Ray. Gente, autorizado quilo, Pátio 3. Operação X-Ray, chame para deslocamento. Autorizado pelo X-Ray, pressão X-Ray, 4-3, Delta Yankee, capitão da TAM, puxando o pátio principal para o pátio 3. Delta Yankee. 3-0. Bom, no 620, desse que mantenha 2000, ajuste 1-0 no 6, livre LS X-Ray, forma localizador, 1-0. Controle o Gol no 620, autorizaria para do Índia Serra? Negativo, mantém TAP, após o TAP, completa a chegada à Mari. Gente, o Gol no 620, vai atingir 5000, após o TAP, completa a chegada. Ativo, está liberado da gente depois da altitude em TAP. Gente, o Gol no 620. Azul 2789, Alfa Quilo Pátio 3, fica atento ao paralisador. Aeronave de pequeno porte, Embraer 1110, ingressou no Pátio 3. E aeronave da Oxané, confirmando a TAM, ingressando no Pátio 3 no pushback. Está ciente, então Alfa Quilo vai ingressar no Pátio 3 e o sino vai ficar atento ao sinalizador, esquenta da aeronave 2789. Para o táxi, no Oxané 635, 1110 a bordo, 4:50, alterna galinha. Táxi Oceania 6355, autorizado táxi Índia, quanto espera? Torre no 8, decimal 95, ajuste 1-0, 1-6, Oceania 6355. 1-0, 2-9, 6-3. Para o táxi, está 319. Prossiga. Para o táxi. Confirme que o avião está no meu alternativo. Está com 212, 4 horas e 20, apenas confirma. Tá, 3155, autorizado Índia, ponto espera, turno noite, decimal 95, ajuste 1096 como número 3. 295, número 3, 2231, nosso 15, direita 1221, décimo 9. Direita 19, passa dentro 2231. Salvador, boa tarde, Canel 63.0.0.0. 355, após o. Breve azul inicial, alinhar e manter autorizado. Após o autorizado decola, 120 graus, 629. Sete remoto nos dois espaços. É, 63 no 4, pronto, copia. Copia, 14. Autorizado se abrava para Paulo Lima, via Pesulo 2-0, restante conforme rota. Nível 340, saída Momo, transição Nenim, decola da 1-0 com curva esquerda. Código 501 no 1 e controle no 208. Petrolina autorizado 340, decolada 10, curva esquerda na mão Nenim. Upper Zulu 20, 5011 aciona, 1208 controle, Oxané 14, aqui na ponte 612. Correto, chama pronto, pushback acionamento no 612. Chamará nessa, pronto, Oxané 14. Remoto 1-2, 2-2-3-1. Remoto 1-2, 2-2-3-1. Obrigado. Desça para 2000, cancelada a restrição em SAP, ajuste 1-0-6, chama o localizador, 6998. 2000-1-0-6, chama o localizador. Controle Salvador, boa tarde, azul 4-1-1-8. 4-1-1-8, contato radar, suba ao nível 360, via saída. Do 41-18, copiou o controle? É, falou no 360, a gente é autorizado 340, tá na saída Arbor, transição Elefão, 41-18. Você está solicitando uma nova autorização ou já recebeu essa autorização do, da torre? É, autorizado no solo, nível 340, 41-18. Vou checar com o centro Recife, suba inicialmente ao 340. 340, 41-18. Correto, confirme pela Bay Patch. Chame a torre no 1895. 1895, Gono 610, uma boa tarde. Tá. 18, decimal 95, ajuste altímetro 1096. Obrigado, 6998. Confio, prossiga. Boa noite. Prossiga. Você pode direto Elefa? Autorizado, Elefa. Elefa, 4-1-8. Boa noite, 1-0-6-6. Boa tarde, está 3-1-6-5-0-1-0. A gente mantém a ponta, espera agora as instruções 3-1-6-5. Controle, o gol no 620. Aguardando que está livre, continue a aproximação. Fernando Pista Livre, eu vou no 620. 0419. 3835, formação Tango, solicito 360 a Confim. 3835, aguarde um minuto, corta. Posso Papa Golf e faço cheque de equipamento. Gole Salvador, boa tarde, Oceanair 6355. Canal 6355, contato radar na decolagem, subo 360, saída da El. 360, direto da El? Pós 2000 autorizado, direto Leda. Pós 2000, direto Leda, 6355. 3155, ali mantém a pós do tráfego na Cutis. Direita 121, decimal 9. Direita 121, vai, jogou no 620. Estabilizou, né? 9 noite. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 620 Litron. Gol 1620 Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette para 05, vou sair. Azul 6998, final de essa que veio da 1-0. 235. 3835 para você. Pode iniciar o flashback enquanto eu aguardo a autorização do plano de voo? Já será autorizado. Estamos checando somente a rota do plano de voo. Ok, já saiu da prevista? Dael Leda Mótica. Então 3835. Dael Leda Mótica, obrigado. Azul, 6998. 6998, continua a aproximação, vento 120 graus, 4 nós. Continua. Aos 23, 1208. 1208, boa. Tudo autorizado, 6998, 130 graus, 4 nós. E a ver pouso, 6998. Via saída da El. 320, pode voar a sua direita, ótimo. Autorizado, direita da El. Direita da El, 32. 62. 62, boa tarde. 62, autorizado, chame o táxi, o Xanem 6314. Então, táxi, 314. No 620 da Gol, portão 05. 05, 620, graças. Tá 3835, pronto, corta. Prossiga. Tá 3835, autorizado, Serra Bravo, Charlie Foxtrot. Via, peso Luno 0, Pubago, peso Luno 6, o restante conforme rota. Nível 320, saída da El, Leda, Mortimer. Decola da pista 10 com curva direita, código 5020, controle 120, decimal 80. 0, alternão, 1288, 4, 1, 8, Transponder 5020, controle 208, da 3235. 6, ajuste no 096. Ok, sua transmissão chegou com a intensidade 1, não pode confirmar, senhor? 1869, autorizado de chegada bom, se desse mantenha 4000, ajuste no 096. Direita 219. Direita 219, boa tarde. Papa Golf, a linha da cola autorizada, 130, 5 nós. Salvador, boa tarde, o azul 6919. 6919, Alfa Mantente da Juliette. Alfa Mantente da Juliette, show 6918. 351, 3695, tá 3155, agora. 251, 3395, Xanar 6355, boa. Livre, 120 graus, 5 nós. Salvador, boa tarde, eu estou 3145, informação Tango, Rio de Janeiro, Verdão. O 3145 autorizado, Serra Bravo Golf Lima, via EP November 857, bolso, restante conforme rota. Nível 360, saída da El, Leda, Irume. Decola da pista 10, com curva à direita, código 5051, controle de saída 120, decimal 80. E 7 no meu pé, no corredor da chefe, reporte no farol da barra. Alô? Um abraço. Curva à direita. Aciona 5051, controle de Salvador 208, tá 3145. Correto, chama pronto para o SPEC acionamento, portão 03, tá 3845. Então, Anatã 3145. É, tá com a janela, é 3145, vamos, vamos, baixo a porta. O Azul 6918, Juliette 01, porta. Juliette, 01, grato, senhor, tá lá na sua escuta. 61-6314-2-Chené, confirma autonomia alternativa? 0305, Salvador, a visual com Azul vai ingressar no pátio. 314 após a aeronave da Azul, autorizado quando espera, torre no noite, decimal 95, com ajuste do altímetro no 096. 0628, decimal 95, até a próxima. 3835, está com 159 a bordo, autonomia 3 horas e 24, Fernando Guarulhos, solicito dado. Então 3835, segue a aeronave da Uxané à sua frente, através do portão 62 até o ponto de espera. Torre no noite, decimal 95, ajuste no 0162. 0 no meio, 295, pega o Chanel, 3835. Alô, Salvador, voo 1169, aprovação Guarulhos. Salvador, voo 1169. Voo 1169, prossiga. Autorização, Guarulhos, posição número 7. Tem um posto aqui. Voo 1169, confirma o horário do plano. 19:46, decola. 1946, confirma. Não, voo 1169, Salvador, Guarulhos. 7, vou verificar aqui. Nosso repetitivo, aguarda só um minuto. É, apagou. Opa. Dois Salvador, boa tarde, Chanel, é 3 ano 4, próximo ao ponto de espera da Alpista, no 0, pronto. 6314, autorizado a linha de decolar pista 10, vento 110 graus, 612 nós. Ainda falando no 0, Xanay 63, ano 4. São senador, muito bastante, passarei do 223, zona 7 da Câmara. Confirma? Passarei do 223, zona 12, ciente da informação, tem autorização barreira. Passarei do 2231, aguarda um minuto, 4. Aguarda, 3 zona. 1169, não escuta? Prossiga, 1169. Confirme Serra Bravo, Serra Vitor, para Serra Bravo, Golfo Romeo. Sim, 1169. É Salvador Guarulhos, confirme. Salvador Guarulhos, confirmo. Gente, aguarda só um minuto. Sim. 3835, ponto espera no 0, pronto. Autorizado, alinhei, mantém pista 10, 3835. Alinhei, mantém na 10, 3835. Delta Yankee para Guarulhos, autorizado de Salvador para Serra Brava Golfo Romeo, via Golfo 677 Ilhéus, o restante conforme rota. Nível 1000. A saída será a saída Coral, decolando da pistão no zero, primeira curva será à direita. O código de saída será 5022. E o controle de saída 120 decimal 80. Guarulhos. 4, chama pronto, parte 3, Seattle Yankee, pós decolagem da 1-0, curva à direita, saída coral, uma centena. Correto, Seattle Yankee. Passarelo 2231, pronto, copy. Pronto, prossiga. Passarelo 2231, autorizado, Serra Novembro, Bravo Romeu, via. Whisky 42, restante conforme rota. Nível 160, saída Momo, transição VATAP. Momo, código VATAP. Decola da 1-0, com curva à esquerda, o código é o 5035 e o controle 1208. Barreiras, acelerando 60, conforme rota, Whisky 42, decola da 1-0, esquerda, Momo, transição VATAP. Passando 5035, e o controle 1-2-1-2-1-8. Para chegar da Mari, reporte pressão desta para o nível 050. A Mari, desce ao 050, azul 4206, com informação Tango. Gol 1896, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-6, reporte localizador pista 10. Informação, número 1-8-6-9. 8-6-9, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-6, reporte localizador. Ok, 2000, camarada localizador, 1-0-1-6-8-6-9. O controle de Salvador libera as velocidades para o azul 4206. Repetição do critério 4206, pro Edmar e pra chegar da Mari. Net 4206. Papá, Mike, Romeu Vitor. Mike Romeu Vitor, confirmando o receptor plano de voo. Tipo, cliente, mantém ainda 2000, acionado, super inicialmente nível 140, o Mike Romeu Vitor, aguarde o 380 transponder. Controle de Salvador, boa tarde, está 3835, Dael passou 4000. Está 3835, contato radar, seja Dael, subo 320. 320 na Dael, pode voar Monte, voa Leda, está 3835. Direto Leda, 3835. Direto Leda, está 3835. O patrulhão autoriza o 4206 da Azul, da presente voar direto Duna? Inicialmente foi o ITAP, desce para os 50, azul 4206. ITAP 050, desce azul 4206. O Nuno 69 na escuta para cópia? Não, pode. Autorizado Serra Bravo, Golfo 1000, via 2110, Taubaté, restante conforme rota, nível 360, saída da El, Leda, Motiva. Decola da 1-0 com curva à direita, código aguarda, controle opera na frequência 120.80. 1-0 para Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeu, via Persolo 1-0, Taubaté. Da El Leda Motiva, curva direita da 10, 1208 controle, stand-by para o Franson. Gol, na 1 menor. Correto, aguarda só o código. Chame pronto para estiver em acionamento, gol no 1 menor. Suba e mantém também de 140, tem um tráfego 9 horas, 22 milhas, passando nível 120 em estação 340. suba agora para o nível 180, mais um ouvido. Interceptando o final com 1869 para o aeródromo ABC. 819, nível S, chame torre 1895. 1895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, gol 869. 869, continue a aproximação, pista 10, o vento 120 graus, 629. Continua, passando o dona. Papagô, frente, frequência livre, bom gol. Senai 314, chame Recife em 12685, altera 12545. 2685, 2545, obrigado, até a próxima. Mike Romeu Vito, chame centro Recife agora em 1288, altera 1260. Se um caso contrário, retorne essa frequência, Mike Romeu Vito. Tá 3835, pode chamar Recife, coordenar o nível 380. Tá 3835. Tendo a saída, na prova de Leda, chama agora Recife, em 1251, alterno 3395. 351, bom final de semana, seu 3835. Solo, 3145, puxa estacionamento, portão 3. 3145, autorizado para estacionamento, portão 03, chama táxi. Autorizado, puxa estacionamento, chama táxi, 3145. Azul 4206, pode estar. Para 2 mil pés, ajuste do altímetro 1016, reporte localizador, livre ELS. Estap 2016, autorizado o ELS da 10, vai chamar estabilizado azul 4206. Voo 1169, autorizado para estiver em acionamento 07, seu código agora é o 5075. 5075, autorizado para feedback e acionamento, gol 1169. Controle de Salvador, de qual passando direto de Zulu? 700 Zulu, acione identificação. Foi para o de Salvador, procedimento LS X-Ray pista 10, reporte para a descida, agora de vetoração final e LS. Está feito, vai iniciar a descida, a intenção. Seu autorizado bateu o todo de VR, mais próximo. Cancelado no nosso plano de sucesso, para a Pumba na 197. Sétima antena para Salvador. Vê se inicialmente o 080, já está no Zulu. Salvador, 080, já está no Yankee ele vier acionar, chame para início de ataque. Resumo décimo nove. Décimo nove, posso. Salvador, muito boa tarde, eu vou 869, livrou. 1869, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, mantente da Juliette, 69. Tá 3155, confirme, vai iniciar? Já iniciou, tá 3155. Ciente, ciente, tá 3155 autorizado, chama o táxi. Camarada, tá. 3145. 3145. Tá 3145, chame pronto o táxi. Calma, só táxi, 3107, prossiga. Polo Salvador, muito boa tarde, Gol 620, cliente da informação Tango, gate 5 para Recife. 620, aguarde Copa Recife, para Pucajá, Maracaju. Guardiando, 20. Agora tá com o 969, com 1968 a bordo, 4 horas e 20, valeu. Quem chamou o táxi? O 969, com 1968, 4 horas e 20, valeu. Meia Livelete, chame Torre 1895. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, boa tarde, 110 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10. 110 com 8, livre pouso, pista 10, Azul 4206. Controle Salvador, o Papa Antônio Guilherme de Luz, está em condições de Vitor Machado, propõe que autorizado em condições de voar direto à rotatória. Juliette Tango Zulu, direto rotatória, definitivamente 2.500 pés, ajuste 1-0 no meia. Para o Brasil, direto rotatória, 1-0 no meia, Juliette Tango Zulu. Após a passagem do tráfego da companhia que parqueia no 0612, autorizado até o ponto de espera, torre no 8.95, o ajuste do altímetro no 0.6. 6.16, após o tráfego da companhia no 612, está autorizado, está autorizado na torre 8.95. Bom, 3.145, até a próxima. Espera, tá 3145. Tá 3145, mantém a ponto de espera, embreagem da zona final, após o tráfego, autorizado ali aí, mantém. Aviso o tráfego após o mesmo ali, mantém 1-0, tá 3145. Aeronave da Gol, liberar o setor. Muito obrigado. Medo 2231, autorizado para estiver estacionamento remoto no 2, chame o táxi. Postando para o táxi, passando aí do 2231. Bruno 1, confirma, Bruno 620, pronto, cópia. 620, pronto para cópia. Bruno 620, autorizado para Bravo 1, meu Foxtrot, via Aracaju, restante conforme rota. Nível 370, decolada 1-0 com curva esquerda, código 5027. Controle de saída, 120.80. Confirma o transponder, por gentileza? Confirma. Confirma o transponder para o 620? No 620-5027. 14370, conformado do plano. Decolada 10 com curva esquerda, saída PUC, Jomo, Aracaju. 5027, transponder, 120.80 é o controle para o 620. Terra Hotel Yankee, autorizado 180, mantenha antes da entrada do pátio principal. Ou no 620, correto, chama pronto, pushback acionamento. Trabalhei pronto, 620. 0. 050 na margem, 3198. 90. 145, está autorizado a falar, distribuição no 0, vento no 10 grau, 08 nós. Chega de decolagem, 10, até a distribuição no 45. Zero. A Lima tem 1-0, boa, 1-9. Ganha. Prossiga. Para ingresso no pátio. Mantém a posição agora. Mantém a viagem. Para o teste, passarei do 223, sono com 59 no POV. 6 anos de autonomia, Brasília. Nós dois três um no táxi.